00 no gate 04, push e acionamento. 6700 autorizado no 04, chame táxi. Chamará 6700. táxi web 6700-91 a bordo, 3 horas e 15, alternando com o Fritz. Web 6700, táxi via Índia Alfa, reporta na Charlie, pronto para decolagem, com ajuste 1-0-1-2. E Alfa reportará na Charlie, pronto para decolagem, 1-0-1-2-6-7. Está autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento variável com 2 nós, ajuste agora 1013, 1-0, 1-3. 1013, alinha e decola, 6700. Do Papatão Lima, Juliette Lima. Eu, Juliette Lima, desce para o nível 050, chegada a Mari. O ajuste no 013, confirme-se e copiou a informação ativa. Ok, tem que passar Papatão Lima, 060. Gado Lima, Juliette Lima, desce para o 50, chegada a Mari. 050, Lima, Juliette Lima. Informação. Já tem alguma informação nova aí? Meu Juliette Lima, na pista 10, opera os primeiros 90 metros foram deslocados. O procedimento ILS X-Ray apenas com o localizador, sem o VAD. Controle Web 6700, está cruzando 2000 na Gole. 6700, contato na decolagem, suba para o nível 360, saída Gole. 360, Gole, 6700. Copiado, Leão Gilete Lima. Serra pelo Delta, desce para nível 060, chegada na Mário, ajuste no 013. 060 na Mário, no 013 pelo Delta. Se com 62, 62 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com fios. Recife, 1288, alternado 1-3-3-2-5. 6700, tenha um bom dia, obrigado. Charlie, reporta para decolagem, Webjet 6749. carro local vai durar só para longe, direto Lima, está desviando para Natal. Web 6749, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, o vento variável com dois nós, ajuste 1 no 0, 1 no 3. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, Webjet 6749. Guerra de proa 0 no 0. Copiado Sierra Kilo Delta, após o desvio, vou ETAP. Decolar 209, chama agora o controle em 119, decimal 80, tomou voo, bom dia. 08, bom dia. Serra Kilo Delta, desça para 2000 pés, ajuste 1013. 2000 pés, 1013, Serra Kilo Delta na proa de ITAP. Controle Objeto 6749, bom dia, passa 2000. Bom dia, 6749, tudo ok, 60, CDE, vou ali. Juliette Lima, então, na presente, autorizado base pela direita, reporte na final da 197. Bravo. Santana, pouso autorizado, pistão no 7, vento calmo e 1003 é o ajuste. Objeto 6749, chame Recife 128.8, alterna 13325. Centro Recife 1288, alterna 13325, objeto 6749, obrigado.